força quando me sentia fraco. E vitória eu cantei no meu fracasso. Tudo isso para me manter em pé. E exercitei assim a minha fé. Exercitei assim a minha fé. Cantei fogo quando calafrio sentia. Cantei gelo quando vi que o fogo ardia. Cantei vida quando avistei a morte. E na morte Deus mudou a minha sorte. Exercitei assim a minha fé. Tudo isso para me manter em pé. E exercitei assim a minha fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus sabe o que faz.